agora está chovendo. Presinto algo estranho, será que vocês não estão percebendo? Eu olho na janela. Troca um tiro, troca um tiro, troca um tiro na favela. A noite está embaçada. Eu ligo a televisão, jornal e palhaçada. Não chega nenhum amigo. Amigo por aqui, somente os ratos do lixo. Coloco minha bombeta. Vou dar um rolê, mas não quero saber de treta. Encontro meus amigos. Um mau pressentimento está sempre comigo. Lá fora está chovendo, está chovendo. Lá fora está chovendo, yeah. Um mau pressentimento, yeah, está sempre comigo. Lá fora está chovendo, está chovendo. Lá fora está chovendo, yeah. Um mau pressentimento está sempre comigo. Black Bear Eyes é nego louco. Precisa de uma chance pra poder viver aqui de novo. Já chega de novela. Tem um bom conhecimento, um pouco da favela. A vida aqui é foda. Só morre viciado, boca de força. Eu sigo meu caminho. Graças a Deus, não estou sozinho. Lá fora está chovendo, está chovendo. Lá fora está chovendo. Um mau pressentimento, yeah, está sempre comigo. Lá fora está chovendo, está chovendo. Lá fora está chovendo, yeah. Um mau pressentimento está sempre comigo. Já é noite, escuto um disparo. Mataram um mendigo no meu itinerário. Com fome, correndo atrás de comida. A playboyzada tirou sua vida. Saí correndo, chamei uma viatura. Ali não entro porque a parada é dura. Eu não consigo viver com tanto sangue. Aqui está parecendo filme de bang bang. Dá um tempo, seja você mesmo. Proteja sua família, lá fora está chovendo. Lá fora está chovendo, está chovendo. Lá fora está chovendo, yeah. Um mau pressentimento, yeah, está sempre comigo. Lá fora está chovendo, está chovendo. Lá fora está chovendo, yeah. Um mau pressentimento está sempre comigo. Que moleque levado, tipo avião. Cumprimenta a malandragem com um jeito de mão. Este não é o exemplo que a sua mãe te deu. Nem a vida que pediu a Deus. Se liga, moleque, saia fora enquanto é tempo. A polícia está de olho no seu movimento. Só porque tinha um velório na rua de trás. No necrotério, um corpo a mais. Uma mãe que reza em cima de um caixão. Pra que chorar se não tem mais razão? Moro num barraco no meio da favela. De madeirite na luz e na vela. Escuto um disparo, um mau pressentimento. Ali o que prevalece é a lei do silêncio. Lá fora está chovendo, está chovendo. Lá fora está chovendo, yeah. Um mau pressentimento, yeah, está sempre comigo. Lá fora está chovendo, está chovendo. Lá fora está chovendo, yeah. Um mau pressentimento está sempre comigo. Lá fora está chovendo, está chovendo. Lá fora está chovendo, yeah, yeah. Lá fora está chovendo, está chovendo. Lá fora está chovendo. Inspirado num barraco de uma favela, um dia de chuva, no meio das drogas e do crime, eu um mau pressentimento.